Arpoador, a Praia do Diabo, e a Praia do Arpoador, muito frequentada na cidade, e região social desta zona. Encontramos a Praia do Leblon, com mais de 1 quilômetro de extensão. Parte da praia, eu sou honrado, e aqui para representar a minha comunidade e a minha praia. A praia é importante na vida de vocês? De janeiro, mas o contemplando melhor do melhor. O ar do dia começando e eu reflito só. Escolho a trilha pro meu dia, longe da rotina. Vou caminhar pro que me leva a ser feliz na vida. Olho calçado, não, melhor chinelo, sim. Uma blusa branca, uns trocados e coração aberto. O som me chama, eu vou sem drama, deixando meu lar. Talvez a praia agora seja o lugar pra se banhar, pra relaxar e respirar. E pôr a mente pra equilibrar. Ouvindo o som até chegar por tua vista e chego à conclusão. O que é difícil se eu tenho tudo que eu quero? A minha mina, algumas rimas e amigos sinceros. O mundo em atrito e eu dentro desse universo. Quero areia branca e céu aberto. Quero o calor pra ver todos os corpos desfilando sem pudor. A brisa desse mar quebrando ao meu dispor. Ficar de boa pela orla até a rua dor. Soluções longe desse mundo de dor. Observar o sol se abrir, se afastar do que é ruim. Eu vou só pra sentir essência do que é de melhor pra se curtir. Observar o sol se abrir, se afastar do que é ruim. Eu vou pro mar só pra sentir essência do que é de melhor pra se curtir. Som que derrete as geleiras, também derrete os miolos, também esquenta a cerveja, mas eu vou de gole em gole. Som no sapato, time pano, vento vai na cara. O asfalto quente, mas a mente por aqui não para. Uns não precisam de muito pra ser feliz todo o tempo. Outros ostentam de tudo, mas não tem nada por dentro. De boa, observando a city, seu teatro. No calçadão, madame com seu pudo de sapato. A vida no verão pra muitos é ganhar um trocado. Pra outro é só tirar só onda de Hulk malhado. Eu já tô quase perto, já sinto a maresia. Biquínis, guarda-sol, cadeira, vista colorida. Seja do alto do morro, ouvindo do asfalto. É lá que a mistura é feita, o rio vira palco. O mundo em atrito e eu cheguei no paraíso. Saber viver não me traz prejuízo. Quero calor pra ver todos os corpos desfilando sem pudor. A brisa desse mar quebrando ao meu dispor. Ficar de boa pela orla até o arpoador. Soluções longe desse mundo de dor. Observar o sol se abrir, se afastar do que é ruim. Eu vou pro mar só pra sentir essência do que é de melhor pra se curtir. Observar o sol se abrir, se afastar do que é ruim. Eu vou pro mar só pra sentir essência do que é de melhor pra se curtir. Mas tem gente que insiste e prefere desistir. O sol se perde entre as nuvens, mas volta a surgir. Deixe de lado todo o mal e tente evoluir. Pra quê? Ficar em casa e não sair pra rua. Pra quê? Não ver o sol, viver só as escuras. Pra quê? Ficar nessa reza de quem resmunga. Pra quê? Não permitir que a sorte seja sua. Vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor. Pra essa chuva de desgraça não molhar divino amor. Pra ter paz dos dois lados do nosso Cristo Redentor. Pra que evidencie a paz, traga a volta a meu favor. Vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor. Pra essa chuva de desgraça não molhar divino amor. Pra ter paz dos dois lados do nosso Cristo Redentor. Pra que evidencie a paz, traga a volta a meu favor. Observar o sol se abrir, se afastar do que é ruim. Eu vou pro mar só pra sentir essência do que é de melhor pra se curtir. Observar o sol se abrir, se afastar do que é ruim. Eu vou pro mar só pra sentir essência do que é de melhor pra se curtir. Essência do que é de melhor pra se curtir. Essência do que é de melhor pra se curtir. Essência do que é de melhor pra se curtir.